levanta, te levanta, levanta que está sentado pra receber um mensageiro dentro do jardim dourado. Te levanta, te levanta, levanta que está sentado pra receber um mensageiro dentro do jardim dourado. Vai seguindo, vai seguindo. Mensagem de